Uyu Onesimo. Tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão. Por onde passei, por onde andei, levei o amor que cura a dor, que tira o rancor. Andei por caminho cheio de espinhos, não tava sozinho, Cristo estava comigo. E entrei na favela, Deus olhe por ela. Vamos que vamos, são vários os planos. Com fé caminhando, observando, longe do engano, resgatando os manos que estão se afogando, que estão se matando, se bombardeando por grana, por fama, em meio à lama. E eu vou me esquivando do horror, em meio à morte e à dor. Confio no meu Redentor, que em minha missão confiou, que me treinou e consolidou. Tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão. Mais uma missão, microfone ligado. Vou rimando pesado e determinado. Me alimento da fé, pra ficar de pé. Alicerçado, encorajado, vamos que vamos, irmão. Montando uma nova junção, levando o amor pro mundão. Não importa aonde, em nós faz a ponte. Cumprir o legado, cumprir o chamado. Salvando os feridos, salvando os perdidos. Andando centrado e sempre focado. Você tá ligado que o fardo é pesado, mas fica melhor. Conquista ao redor, lutar pra vencer. É só você crer, não esmorecer. Tudo ficará melhor ao redor. Longe da maconha e longe do pó. Tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão. Tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão, tô focadão, tô na missão. Eu tô firmão.